andrecdesmoral.com.br. Ed Produções, Sunsev Produções, QG da Moda, a loja que me veste, essa é a melhor. Vem com o Galeguinho, vem! No meu paredão, você não dança mais. Quero mais você, gatinha. No banco do meu carro, você não senta mais. Agora é só você e as novinhas. Suas amigas e você aí, uns 50 ligações perdidas pra mim. Eu não te quero mais. Tô aqui arrochando gostoso com as suas amigas e você aí, uns 50 ligações perdidas pra mim, eu não te quero mais. MFE Construções e Reforma. Vem com o Galeguinho, vem. Meu paredão, você não dança mais. Não quero mais você, gatinha. No banco do meu carro, você não senta mais. Agora é só você e as novinhas. Com as suas amigas e você aí, com 50 ligações perdidas pra mim. Eu não te quero mais. Eu tô aqui arrochando gostoso com as suas amigas e você aí, com 50 ligações perdidas pra mim, eu não te quero mais. André Cedês, o moral de Bicoara.